Ela bebeu, lembrou, chorou. Ficou solteira, mas agora superou. Pra cima! E Maria Santinha virou Maria Baratinha, com as amigas na rodinha, batendo na palma da mão. Chama! E Maria Santinha tá no rolê de pulseirinha, virando longa na boquinha, nascendo com copo na mão. Vai, desce! Chama! Chama! Ela bebeu, lembrou, chorou. Ficou solteira, mas agora superou. E Maria Santinha virou Maria Baladinha, com as amigas na rodinha, batendo na palma da mão, na palma da mão. Vai. E Maria Santinha tá no rolê de pulseirinha, virando longa na boquinha. Agora desce, vai, chão, chão, chão, safadão mandou. Vai, vai, safadão, vai, safadão, vai, safadão. DJ Alielson Produções. Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço? Essa troca com o troco, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta foi caçar pra cabeça. Eu tinha um lar, eu tinha uma casa, agora eu tô morando num motel de rodoviária, assistindo novela numa TV 14 polegadas, imagem chuviscada, bom brilho na antena, quem me vê dá até pena que ela tá lá. Essa troca com troco, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta foi gastar pra cabeça. Eu tinha um lar, eu tinha uma casa, agora eu tô morando num hotel de rodoviária, assistindo novela numa TV 14 polegadas, imagem chuviscada, bom brilho na antena, quem me vê dá até pena. E ela tá onde, safadão? Aprende de uma vez, pra cada atual vai existir um ex. foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado e não precisa ligar mais. Só que foi eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a se gradelar. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que outra boca dava eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. E o ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro porra nenhum. Eu implorei pra voltar, não me mandem embora. Sou preso na sua vida, só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ia pra onde ela tava. Cada vez no rosto que outra boca tava, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro porra nenhum. Eu implorei pra voltar, não me manda ir embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Imagina odiando, pra quem diz ter sentimento, você não tá demonstrando o que você faz comigo. Eu não desejo nem pro pior inimigo. É do bar pro seu quarto, do seu quarto pro bar. Sempre chego sorrindo e volto chorando pro mesmo lugar. Basta ouvir sua voz que a minha vida desanda. Na minha saudade você manda e desmanda. Ai, ai, ai, tá doendo pra caralho. Imagina odiando, pra quem diz ter sentimento, você não tá demonstrando o que você faz comigo. Eu não desejo nem pro pior inimigo. É do bar pro seu quarto, do seu quarto pro bar. Sempre chego sorrindo e volto chorando pro mesmo lugar. Basta ouvir sua voz que a minha vida desanda. Cadê os cachaceiros do Rio de Janeiro, garota pipê? Aí, que eu confio na galera aqui, ó, ó. Ai, ai. Diz. E ai, ai, ai. Olha eu na sua cama. Meu fígado te odeia, mas meu coração te ama. DJ Alielson Produções. Contato WhatsApp 991365664. E demorou, mas o jogo virou. Olha agora, quem tá implorando amor não foi você. Que quis o fim, por que que agora tá querendo meu colinho? O feitiço virou contra o feiticeiro. Sofreu primeiro. E quem me vê e quem me viu, vou conjugar o verbo da maior volta por cima do Brasil. Quem sabe ver? recebam com muito carinho Simone e Simaria. O jogo virou, olha agora. Quem tá implorando amor não foi você que quis o fim, mas só que agora tá querendo meu colinho. O feitiço virou contra o feiticeiro. Quem andou por último sofreu primeiro. E quem me vê e quem me viu? Vou conjugar o verbo na maior volta. Produções tocando suas melhores. Gustavo Lima tá atualizando de novo aqui, ó. Com ou sem mim. Ei, Pacheca, Jonas Lira. Vamos. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar. E se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar. E uma hora eu vou te esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Você seja feliz com você em mim. E quando der saudade for dormir com você em mim. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é o fim com você em mim. É nome de Diamantes Lingerie. Quer comprar celular? Calça do celular. Deixo livre pra viver. Não prometo te esperar. E coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão. Tá esperando o quê? Seja feliz com você em mim. E quando der saudade for dormir com você em mim. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é o fim com você em mim. prometi nunca mais me apegar. Jurei não me entregar, mas quando esse rostinho eu avistei, automaticamente me apaixonei. Se você se entregar, prometo que eu vou te amar do jeito que ninguém nunca te amou. E dentro do meu peito só existe amor. E se você se entregar, prometo que eu vou te amar do jeito que ninguém nunca te amou. E dentro do meu peito só existe amor. Seja bem-vindo. Você está curtindo DJ Alielson Produções. Pedro Sampaio é o da vez, é o do momento. Acertou de novo. Tá no repertório do safado assim, ó. Instiga nessa danada, movimenta e vem por cima. Vem sentando, vem, vem rebolando, vai, vai sentando, vem e pulando, vai. Instiga dessa danada, movimenta e vem por cima. Vem sentando, vem, vem rebolando, vai, vai sentando, vem e vai sentadão, tô sentadão. Movimento que ela faz jogando esse bumbum sentadão, tô sentadão. E olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum no chão, chão, chão, chão. E joga esse bumbum no chão, chão, chão, chão. Joga esse bumbum no chão, chão, e chão, chão. Joga esse bumbum no chão, chão, chão, chão. Joga, joga esse bumbum no chão. Batida igual pente na mala, emolência no beat. Ela sempre representa. Vou sentar, vou sentar, vou sentar, sentar, sentar. Vou sentar, vou sentar, vou sentar, sentar, sentar. Meu nome de Pitu, tem pra mim, tem pra tu. Machado Esportes, a número 1 em apostas online. Instiga dessa danada, movimenta e vem por cima. Vem sentando, vai, vem rebolando, vai, vai sentando, vem, vem rebolando, vai. Instiga dessa danada, movimenta e vem por cima. Vem sentando, vem, vem rebolando, vai, vai sentando, vem. Tô sentadão e olha o movimento que ela tá jogando esse bumbum. Sentadão, tô sentadão e olha o movimento que ela tá jogando esse bumbum no chão, chão, chão, chão. E joga esse bumbum no chão, chão, chão, chão. E joga esse bumbum no chão, vai no chão, vai no chão, vai, vai, vai no chão, vai, vai. Alô, Matheus Playout! Batida envolvente na bala, emolência no beat, ela sempre representa, senta. Você tá, você tá, senta, senta, senta, você tá, senta, senta, você tá, você tá, senta, senta, senta. Ei, ei, ei, parei 10, Jonas Lira, Galeguinho da Cincomenda. Alô, meu amigo Paulinho de Cuca, pelo militar, popó. Eu era morador do sertão, marcado de calor na mão lá do interior. Mas fui embora na cidade procurar melhoras. Encontrei o amor, uma lourinha dos cabelos grandes. Olha que uma estrutura dessa acabou com o homem. E do jeito que ela me olhou, e começamos a se encontrar e nasceu o amor. E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você compra o nosso amor. Não se preocupe, vou que desistir não vou. Uma tudo se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você compra nosso amor. Não se preocupe, for que desistir não vou. Eric Safadão, Brunão, Recife, meu amigo. Alô, Fofão de Satinês, meu amigo Dal Brando, com o Suelito. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Uma loirinha dos cabelos grandes. Olha que uma estrutura dessa acabou. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você comprou o nosso amor. Não se preocupe, flor, que desistir não vou. E o de novo, Mike Wesley. Ei, ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela quem tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Sou de doces e salgados. Chupi alimentos na sua mesa e na sua vida. Tá comigo, corte tá tonto. Sorrisão igual meu, hein? Ô dólar, vai na corte, dólar. E ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? E tem sorte que ela não viu que só ela quem tá amando. Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Com a marca DJ Alielson Produções, detonando só as melhores. Se apaixonar, hein? Eita, nós. Essa é a canção, hein? Você vai chegar pra terminar, vai lembrar que só eu mato sua sede na cama. Vai pensar em me xingar e depois vai lembrar que sem meu cheiro você chora. Você vai ver que ser solteira não é um mar de rosas e vai querer voltar, mas o tempo não volta e não volta. Outro beijo você vai estranhar, outra cama não vai combinar. Vai chegar pra terminar e vai lembrar que só eu mato sua sede na cama. E vai pensar em me xingar e depois vai lembrar que sem meu cheiro você chora. Gravando ao vivo. Você vai ver que ser solteira não é mar de rosas e vai querer voltar, mas o tempo não volta. Volta. Outro beijo você vai estranhar, outra cama não vai combinar, e o carinho vai te incomodar, o abraço vai te sufocar. Outro beijo você vai estranhar, outra cama não vai combinar, e o carinho vai te incomodar, o abraço vai te sufocar. Tô fazendo medo a você, porque eu morro de medo. de te perder. Já tentei tudo, fiz cada absurdo e nada valeu. De nada resolveu. Te apaguei da memória, mas a saudade teimosa insiste em te trazer de volta. Mas o que eu vou fazer se eu só quero saber de você? Te bloqueei, desbloqueei, já te excluí, te adicionei. Eu te ganhei, eu te perdi, mas eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Eu te bloqueei, desbloqueei, já te excluí, te adicionei. Eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Bom dia, Rio de Janeiro! É pra falar de amor! Tentei tudo, fiz cada absurdo e nada valeu. De nada resolveu. Eu te apaguei da memória, mas a saudade teimosa insiste em te trazer de volta. Mas o que eu vou fazer se eu só quero saber de você? Vai! Te bloqueei, desbloqueei, já te excluí, já te chamei. Eu te ganhei, eu te perdi, mas eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Garota Pipe, te bloqueei, desbloqueei, já te excluí, te adicionei. Eu te ganhei, eu te perdi, mas eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Vambora, vambora, vambora. Tamo junto. DJ Alielson produzindo os melhores CDs. Eu poderia estar beijando outra boca em um motel, mas eu ainda gosto de você. Eu sou um solteiro fiel. Pra galera apaixonada do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. Tanta boca pra beijar, tanta cama pra deitar, mas vai que a gente volta. Não posso dar vacilo. Se eu sair com alguém, pode chegar no seu ouvido. E aí já era. No caminho da volta, qualquer beijo pode ser pedra. Eu poderia estar beijando outra boca em um motel, mas eu ainda gosto de você. Eu sou um solteiro fiel. Eu ainda gosto de você. Eu sou um solteiro fiel. Solteiro fiel. Tanta boca pra beber.